Venha comigo se quiser viver. Garçom. Estamos aqui mais uma vez nessa mesa de bar. Aqui é Joel Suki. Eu sou o Nando Garotão e só bebo Johnny Walker. Amigo é pra essas coisas. Aqui é o Betinho, mas vale ser um bebo conhecido que é um alcoólatra anônimo. Que amor, a neta só toma Skol que desce redondo igual a mim, né? Essa aí foi bom. E aqui é o Neto Maru e eu bebo sim, tô vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Deu um susto no fígado, bebeu água hoje, foi? E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de bebida. Só com especialistas, né? Hoje. Especialistas do maior alto grau, né? Especialistas não, degustadores. Exatamente. Especialista é quem faz a bebida, rapaz. Como só experimentador. Vamos lá, e vem. E vamos para mais uma semana de meios do Azela Castro. Vamos lá. E vamos para os recados, né? Os ouvintes devem estar meio assim, né? Por causa da ausência do Manel, se alguém percebeu alguma coisa. Eu acho que alguém deve ter percebido. Mas por que é que o Manel está ausente nesse cast? Ele está ausente nesse cast porque, como de costume, esse seria um cast especial, né? Pois é, né? Telos, nesse tipo de momento, ele se sentiu, vamos dizer, motivado a tomar uma antes da gravação. Né? Pra deixar mais realista, né? O cast que ele queria. O problema é que até o presente momento ninguém sabe onde é que ele tá. Pois é, né? Não foi trabalhar no outro dia, né? Pois é, inclusive, se você viu ele, né, por aí, estamos à procura dele, não sabemos quando é que ele vai aparecer. Quando ele aparecer, com certeza ele vai gravar uma retratação, né, pro pessoal. Pois é. Mas não sei se vocês perceberam, em contrapartida, a gente obrigou o irmão dele a gravar, né, o Moura. Pois é, o Moura ali também é massa, cara. Vocês não perdem nada nesse cast. Claro que o Telos tem histórias clássicas de bebedeira, mas esse vocês, eu garanto que vocês vão se identificar com as histórias. E agora agradecer também aqui ao nosso amigo Caetano Neto, né, cara? Olha aí, mano, Caetano Neto. O que era do HCast, né, cara? Infelizmente, o HCast morreu. Ah, o espírito é esse, né? O cara deu uma parada nas atividades dele no HCast, mas continuou se lembrando do pessoal daqui. Fez aí essa semana uma menção bastante interessante, que ajudou o pessoal aqui do Azileitor, né? Pois é, agradecer ao Caetano Neto. Eu também tenho outra notícia. É. Tu sabia que o Chupa Cabra foi visto novamente? É isso? Sério, mano? Sabia isso? Não, tu? Pessoal aí no interior aqui do Ceará, na cidade de Cruz, tá desesperado porque ele voltou a atacar, hein? Caraca, cara. Pois é, então se você está nos ouvindo aí do interior e vira o Chupa Cabra, bata uma foto, mande aqui pra gente que seguramente você vai participar do cast e contar sua aventura. É isso, cara. Vamos lá. O primeiro e-mail é o Davi 8, 26 anos, Messejana, mestrando em física e forever alone. Por quê, né, cara? Porque ele estuda física. Olha aí, cara. Tá, mas sacanagem. Pois o cara é. Mora em Messejana, porra, tu é doido, né? Ele diz, saudações, o cast de TCG foi um dos melhores, assim como o de MMO. Com TCG comecei errado, não comprei o baralho inicial, fui em 1998 no Iguatemi, eita porra, comprei 8 boosters de terras natais. Com certeza esse dia à noite foi uma noite feliz pra esse cara, viu, mano? Puta. Tá, veio aquele baralho restart com criaturas e terrenos de todas as cores. Pior que deve ter no máximo 3 terrenos para cada cor. Então é impossível jogar com isso. Ao menos veio essa carta que era a mais rara da expansão. Caralho, o Barão Senji até hoje o bicho é foda. E ainda o nome do cara é Barão, né, cara? Que pois é, mas todo cara que tem o título de Barão e usa cavanhaque é foda. com o Yu-Gi-Oh! Eu fui daqueles que comprava pacotinho na banca. Ele é da turma do Marquinhos, né? Eu nem sabia o que era ao certo. Comprava só pela nostalgia de parecer com os álbuns de figurinhas. As primeiras falsificações eram bem toscas mesmo. Traduções do tipo: essa criatura do tipo guerreiro deve sacudir face down pra baixo, se não volta pro cemitério face up pra cima até next turn. Tinha essas traduções mesmo, né, cara? Das... Joel Santana, né? Essas traduções mesmo. Mas as últimas, acho que ainda vendem, copiam até o brilho sobre o plástico das originais. Acho até as miniaturas mais bonitas que um baralho original. Joguei bastante Yu-Gi-Oh! No Game Boy Advance. Nesse endereço tem um gerador de cartas, basta subir uma foto, pois a moldura, toda a carta, já está pronta. E aí ele deixa o link aí embaixo, né, cara, do Yu-Gi-Oh! Card Maker, que é tipo esse gerador de cartas do Yu-Gi-Oh! Você pode dar uma brincada e uma zoada aí com a galera das cartas, né, cara, do Yu-Gi-Oh! E mande pra gente, né? Pois é. A gente vai estar postando, né, as cartas do pessoal do Asila que o pessoal mandou na última semana, né? Pois é. Ele enviou aqui um do Vá Pra Porco. Que eu achei massa, inclusive. Tem o link aí embaixo da carta do Vapa Porra. Dê uma lida aí. Só pra finalizar, vou dizer que o sistema TCG que eu acho mais simples, depois do trunfo, é o SNK vs Capcom Card Fighter Clash. A gente vai divulgar, parece ser um jogozão foda, hein? E um vídeo de uma partida ali. Próximo e-mail, PC Dinoman, idade Jurássica, Paleontólogo, Fortaleza, Ceará. E aí, galera? Muito massa o último cast de cards, mas vim aqui explicar coisas que o Gondra não disse, que ficou calado. Pois é, ele veio atrás de vingança e, bem, eu tinha deixado ele com um ponto de vida, só com dois cards, e pra ele ficar só com um ponto de vida, ele teve que descartar todas as cards da mão dele. Aí. Mas tu sabe que eu vou, nesse ponto, eu vou ficar imparcial, porque o Magic é um jogo que o que importa é vencer, independente dos pontos de vida que o cara tem no final. É, inclusive, tem estratégias que são exatamente assim, você ganha do cara com ponto de vida, apesar da do Gondra não ser essa, né? E ele perdeu pra mim usando só raio. É só raio não, mas raio é uma carta forte pra caramba. Pois é, cara. Se a carta tá lá, o cara tem que usar, né? Aí ele diz aqui que foi covardia, que o Theo se meteu no meio do jogo e fez um mesão de uma hora pra outra pra tentar destruir o baralho dele, Jurax. E 2-1 ele disse que era putaria. Certo que uma vez ou outra eu joguei de dupla com o Neto, minha mão veio boa, mas perdemos, porque o baralho que o Telos comprou, tem uma ressalva desse dia que eu joguei com o PC. Foi o dia que a gente comprou, todo mundo marcou de comprar um baralho de Magic de 10 reais, sabe? É. Aí a gente escolheu cada uma cor, as minhas cartas vieram horríveis, e o Gondra Pilantra tava com um baralhozão lá fuderoso. Aí eu depositei minhas fichas no Dinoman, né, e já viu como é que foi o final da história. Pois é. Esse bicho aqui ainda diz aqui, mano, que o Lulu tava de prova, mano. Olha aí uma prova que o cara vai botar. Pra quem não sabe, Lulu é um cara cego que anda lá no Theo, né? O próximo e-mail é do Joey Rocha, eletricista, 19 anos, Rio de Janeiro, capital. Saudações, asilados. Muito tempo sem ouvir o cast por ter deixado de ser um aluno eletricista e me profissionalizando. Olha aí, esse cara aí é uma prova que o Brasil tá gerando empregos, né? Que ele passou uns 3 programas escrevendo pra gente como aprendiz de eletricista, né? Agora o bicho é profissional, né, cara? Olha aí. Mas nesse meio tempo vocês estão fodasticamente de parabéns. Lembro de ter dito que tinha arrumado 2 baralhos de Pokémon com a carta rara de um booster que comprei na Bienal do Livro. Bem, a história começa aí. Troquei 20 cartas num Scizor holográfico. Que, diga-se de passagem, o Scizor era fodástico. E que, inclusive, esse é um dos Pokémons que eu acho mais massa, o Scyterzão. Não, mas tu sabe o que é o massa do Scyther? Que o ataque dele é o Sword Dance, mano. Olha aí, cara. Aí é foda. Já tinha um baralho de Magic. Ele trocava no mercado negro do colégio, debaixo da rampa e da entrada. O que não rolava, hein, mano? Essa rampa aí da entrada. Bem, quanto ao início de tudo, foi antes de eu entrar no ginásio, quando eu via Yu-Gi-Oh! Na TV, resolvi picotar umas cartas de baralho, desenhar nela e copiar a pontuação da primeira temporada do desenho. Cara, isso aí me lembrou uma coisa, quando o Yu-Gi-Oh! Começou a passar na TV a cabo, um colega da gente, mas que teve que na época eu acho que a gente não tinha TV a cabo, era só um colega da gente, ele viu o Yu-Gi-Oh! E achou foda. Aí ele fez umas cartinhas, mas que eram similares ao Yu-Gi-Oh! Aí ele criou o próprio sistema dele parecido com o Yu-Gi-Oh! E a gente começou a jogar no colégio. Eu nem me lembrava disso aí, cara. Aí, cara. Só quando eu entrei no ginásio, eu tive contato com o Magic, o que me rendeu algumas chamadas na diretoria, que via um pivete de 8, 9 anos no colégio até 10 horas da noite, morando a 25 quilômetros do colégio, mas no fim eu me dava bem. Tu se ligou que ele, apesar de tudo, é um cara, é um daqueles caras super dotado, né? Porque o cara com 9 anos de idade entrou no ginásio, mano. Pois cara, é. Fodão. Tu sabe que ele se formou com 12 anos de idade, né? Deve ser tipo um Sheldon, né, esse cara aí? Seguramente, mano. Me diverti durante o dia e acabava não pegando o trânsito infernal na hora regular da saída. Prática essa que eu só fui repetir no último ano, mas por outras razões que não joguinhos. Aí, aí. A história da rampa. E... Próximo e-mail de Arthur Antunes Martins, 25 anos, São José dos Campos, é participante do Likecast, né? Olha aí, cara, o senhor B, né, cara? Não é senhor B, pô, não é Arthur Antunes Martins, né? Ele não pode revelar o nome dele real, né? É mesmo. E aí, galera, beleza? Achei muito maneiro o cast de vocês e gostaria de fazer alguns comentários sobre. Eu já joguei Yu-Gi-Oh! E Pokémon, mas sempre usando jogos eletrônicos. Olha aí. Puta, velho, aí... Aí vale a dica, porque pra quem já jogou o card impresso e tal contra o adversário, é sem comparação. Tem gente que joga, né, cara? É, mas não tem graça, o cara sacanear o adversário. O embaralhado do PC é todo fuleiragem, né? É, tem o embaralhado Jack Chan Jr. também, isso tudo aí. Existem jogos para PC que possibilitam jogar em rede e eu fiz muito isso. Vocês disseram que o anime não é a mesma coisa que o jogo oficial. Mas isso é uma meia verdade. Aí, aí, o Gondra dizendo que não era a mesma coisa, não sei o que, tem, mano. Não, mano, é. O, se eu não me engano, o Gondra disse que a metodologia é parecida, mas assim, o Yu-Gi-Oh!, pra quem joga, realmente ele é muito mais complexo. Com certeza. A primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Tem cartas que contavam com as regras 1.0, que permitiam qualquer tipo de monstro fosse invocado em batalhas sem sacrifício. E não tinha limite de monstros sendo invocados por turnos. E essas são as regras que se utilizavam no jogo do PlayStation 1. Vale lembrar também que no PlayStation 1 tinha as fusões mirabolantes que ninguém entendia, né? Unia uma pedrinha com um cachorro, não sei o que lá, e fazia o dragão branco. Pois é, daí, né? Acredito que o autor do mangá, quando criou o jogo, não esperava que ele fosse jogado de verdade, ou simplesmente não sabia que ia criar um jogo equilibrado. Ah, eu acho que o cara já criou pensando nisso, cara. Não, eu vou concordar com o senhor B, porque eu não sei se o pessoal teve a oportunidade de ler o mangá do Yu-Gi-Oh! E até o quarto mangá, mano, não tem um card game. O Yu-Gi-Oh! São só alguns joguinhos bem sinistros. E eu, a partir da segunda temporada, a batalha na cidade, vieram as regras que conhecemos hoje, as 2.0, que mudaram algumas coisas hoje em dia e só dão alguns ajustes, como proibir algumas cartas e limitar outras. Foi nessa temporada que os monstros de nível 8, como o dragão branco de olhos azuis, precisavam de 2 sacrifícios para serem invocados, e todos os jogadores e todas as jogadas mostradas a partir dessa temporada poderiam ser utilizadas pelos jogadores. Então o anime poderia ensinar as pessoas a jogar. E ainda tem essa putaria, né, cara? Esse negócio de banir a carta, que o Isaías, de repente, ele aparecia com essas cartas muito loucas, né? A carta do Chuck Norris, né? A carta do Rambo, aí todo mundo caia bem esses aí, ainda antes, o quê? Mas uma época dessa apareceu com uma carta lá branca de Magic, ele pagava 2 e descia o Gandalf. Cadê a besteira aí, Zé? Não sei o quê. Aí, beleza. Aí, como a gente tinha pedido pros ouvintes aí mandarem cartas, o senhor B enviou aqui a colaboração dele, né? Fez uma carta aqui do Telos. Pois é, ele fez umas 4 cartas aí. Pois, a do Telos a gente só deu uma adaptada pra ficar um pouco mais parecida, né? A gente pegou a carta, deu uma alterada pra ficar mais real ali com a realidade do Manel. E o próximo e-mail é do Tarcis Vinícius, o arroba Tarcis V, sem idade, sem cidade, sem profissão. Já escuto o cast há muito tempo, mas este é o meu primeiro e-mail pra vocês. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente há muito tempo e não mandou um e-mail, nem nunca comentou, né? Envia o e-mail aí, né, cara? Comenta. Pois é, cara, é muito fácil. Pra comentar é azileitor.com.br, né? Pois é. E o e-mail é mais fácil ainda. azilacast@azileitor.com.br. Muito legal o cast sobre TCG. Fazia tempo que não ouvia coisa sobre Magic. Não cheguei a jogar Pokémon TCG, apenas Magic e um pouco de Yu-Gi-Oh! Lembro que na época que jogávamos o Magic na sala de aula, dou mais detalhes desta história no Qualquer Coisa Cast. Jogávamos Magic na aula de inglês utilizando cards americanos. E quando a professora ia falar alguma coisa, dizíamos que... E aí é a desculpa malaquial, né? Dizíamos que utilizávamos o jogo pra estudar inglês. E aí eles metiam like a boss, né? Na sequência. Pois é, né? Que é foda pra caralho isso aí. Pra deixar essa história mais real, às vezes íamos até a mesa dela e pedíamos pra que ela nos ajudasse a entender o texto de algumas cartas em especial. Isso era um migué gigantesco, pois já conhecíamos todas as cartas. Tá de putaria, mano. O professor do segundo e terceiro colegial tocava, era fogo nas cartas. Gostaria de fazer também uma recomendação. Existe um card game virtual chamado Shadow Era. Olha aí, cara. Aí a gente deu uma pequena escorregada, porque inclusive todo mundo do cast joga, né, esse jogo aí. Inclusive eu vi esse jogo pela primeira vez no Easy Nobre recomendando, cara. Não, eu vi o Taulus jogando e eu botei verso. Ele é um card game simples, mas o bacana é que ele possui um aplicativo para Android e iPhone. Sendo assim, é possível jogar no PC e no smartphone com a mesma conta. O jogo todo é em inglês, mas é muito simples de jogar. Agora vale uma ressalva que o jogo é totalmente grátis, viu, meu? Quem quiser jogar aí, basta entrar. É um jogo bacana. Se você tá de bobeira e tal, não sai muito de casa, não quer gastar dinheiro real, né, com card, confira aí o Shadow Era, que é uma dica boa. Pois é, www.shadowera.com. E Lucas Senna, 21 anos, estudante de rádio e TV, aspirante a social media analyst. Nada só que é negado de social media analyst, né? E aí, cara? Asilado, alucinado e morador de Moreno, Pernambuco. Fala, meu povo asilado. Gostaria de dar meus parabéns pelo cast, que sem dúvida é o cast mais engraçado da podosfera. Olha aí, cara. Eu concordo com ele, mano, nesse ponto. Descobri o Azila na maior cagada. Tava ouvindo um 99 vidas, Luiz Nobre. Olha aí. Luiz Nobre tem poderes, né? Ele manda, negado, obedece. Inclusive, se ele se candidatasse a político aqui no Ceará, esse bicho tinha grandes chances. Eu votaria no Easy Nobre. Eu também. E aí, então, o Easy desafiou os caras a procurar em todos os consoles antigos na internet e de alguma forma encontrei vocês no site. É. Mas tem isso mesmo, se eu não me engano, se o cara colocar videogame clássico, cai lá no site. Aparece lá. Ouvi o cast sobre locadores e me senti em casa. Vi cada história contada e foi muito massa. Cada Azila Cast me traz ótimas lembranças do meu tempo de menino, apesar dele ter 21 anos, né, o cara ser... Pois é. Jovial ainda. E o interessante é que eu também tinha um amigo chamado Isaías. Aí, será que era ele? Mas pode ser, porque ele diz aqui, ó, o cara não valia um centavo, mãe, era odiado pelas mães e pelas avós de todos. Aí vai que era o Isaías, né? Ele passa pode ser desaparecido aí, né? Vai que ele foi pra Pernambuco. Seguramente. O último cast me lembrou do meu vício em card games. Que toda a grana que eu já gastei com essas cartas e o tempo que minha mãe pensava que eu apostava meu dinheiro e minha alma no Magic. É isso, cara. Sabe que um tempo desse minha mãe também pensou, cara, que devido a gente jogar tanto esse jogo, a gente jogava apostado, né? Pois é, né? Vai que ela achava que as cartas eram tipo 21, né? baralho. Foi tão foda que assim que terminei de ouvir, chamei meu irmão. Fiz uma cotinha de dinheiro com ele e comprei 3 decks do Pokémon. Aí. A Copag distribuía as cartas do Brasil, devia pagar uma grana no Asila pelos serviços prestados. Olha aí, cara. Se o presidente da Copag estiver ouvindo a gente, né? Pois é, cara. Manda um e-mail aí pra comercial@asileito que a gente faz negócio. Inclusive, se algum dono de comic shop, né, de qualquer local do Brasil também quiser anunciar, estamos aí. Pois é, comercial@asileito.com.br, né? Anunciante. A gente pode fazer até outro, né? Se o cara quiser, a gente faz outro de carne. Pois é, cara. Não, sacanagem. A gente faria um Jaction Figures. Olha, se alguém aí quiser patrocinar esse, também é massa. E ele diz aqui que só pra homenagear o Joel. É isso, cara. E ele roubou a namorada de um amigo dele e hoje em dia vive feliz para sempre. É, olha aí. Olha, é mais uma vez o Joel Suki influenciando os Ricardões, né? É isso, cara. Inclusive, a gente devia fazer uma camisa em tua homenagem, sorri Cardão, porra, né? Ficava massa. Ele aí, eu daria. Eu sorri Cardão. Eu daria. Lembro com muita saudade aquele bailinho. Então vamos começar pelo Neto. Osasco. Chega, né? Vai lá, Betinho, começa aí. Foi naquele que a gente tava no Maracanã lá, amor, das tetelas. Esse negócio da Maracanã foi lendário, não foi? O negócio foi meio esticado, foi? Das tetelas. É porque, infelizmente, não posso falar muito porque eu não lembro muito da... Vai conversar daí, né? Pois é. O ruim da bebida é essa. Exatamente, né? Ninguém tem muito o que falar, porque às vezes rola essa amnésia, né? Ela que causa um pouco amnésia, né, cara? Exato, é, às vezes é, né? Eu só me lembro que o Fernando tava lá e o Fernando foi comprar um chusgato lá. Dois bebos, aí ele ficou entendendo o bebo lá do churrasco, eu peguei dois churrascos e paguei um. É isso. Ei, né? Tu lembra do Alessandro, né? Lá, o Magueto. O Magueto, morre de medo do Amarato. É isso. É mesmo. Mas chama de barato. O cara é de barata? O cabo enfrenta até um bonde lá, sai quebrando todo mundo, mas se aparece uma barata, ele sai correndo. Quem é esse bicho? É. Magueta? É. Magueta? Magueta, o rei das teteias. O rei das teteias. Foi dizer que foi por ver o filme do MIB no cinema, saiu chorando por causa daquela barata gigante. Como foi essa história aí do Maracanã? Maracanã, mano. São Joãozão, não foi São João do Maracanã? Foi, dando Maracanã. Como é que foi essa aí? Maracanã. Lembra que a gente foi comprar lá o espetinho lá? Eu paguei um, levei dois lá do cara lá. Eu não lembro, tu deu um balão no cara. Ele dá maior valor pra esse escalote, né, mãe? Esse calote aí só rola quando o cara tá bebo, é isso. Pior que é mesmo, coincidentemente ou não. Rapaz, eu e o Fernando, a gente tava no North Point ali, vizinho, né? A gente lá pediu uma cerveja, depois pediu mais outra. E pediu uma porçãozinha de calabresa cebolada, né? Aí a garçonete toda assistindo pro lado da gente e tal, aí... Bora, Fernando. Aí a gente pediu a conta, aí a garçonete... Não, pode pagar lá, não. Direto lá. A gente foi pagar, eu fui pagar, e a mulher... Foi só as duas cervejas? Eu disse, foi. Aí ela... Foi teu pronto, tinha só as duas cervejas. Aí ela tirou a duas cervejas de bola, Fernando. Sai voado. Que ela tirou só as duas cervejas, vamos embora, a gente foi embora. Na outra semana esse bicho quer voltar. Ela falou, pô, não, Fernando, não pode voltar aí não. Tá marcado, a gente tá marcado. E aí, mano, vocês beberam com só uma porra e saíram pagando só duas cervejas. Ora, não. É, mas agora nunca aconteceu o contrário, não, com vocês beberem tanto e chegar ao ponto de ser roubados pelo dono do bar. Não, a gente terra muito cerveja na praia. É isso. Quer dizer que nunca fez isso. Tá na praia, pede cerveja, cava um e bota no buraco. Pede a outra, bebe uma caixa e paga 12. Ainda tem essa técnica, mano, do cara enterrar as cervejas da praia. Ah, nunca fez isso não, mano, Fernando? Aura. Eu perguntei, mano, do Zóio. Rapaz, faz tempo que eu fiz esse negócio aí. Eu não me dei muito bem, não. O garçom cavou lá e achou os cascos, aí não deu muito certo, não. Foi. Como é que o cara descobriu, velho? Tava enterrada lá. Véio. Acho que é porque ficou um volume maior que a terra plana, ficou um negócio maior. Pareceu um difícil. Fazendo um busto, né? Assim, na terra. Aí ele, rapaz, tem uma coisa errada aqui. Aí foi cavar e tinha umas 5 cascos lá embaixo, né? É isso. Esse negócio do cara se embriagar com cerveja, dá pra fazer isso? E dá. Depende do tanto, né? Se for umas 20, né, pra um, né? Pois não é? Outra vez compramos 36 long neck, eu, Fernando. A long neck era 9 skin, aí meio que dá um veneno pra mim. Por quê, mano? Que aquela porra parece que é bebida do cão, mas presta não. Qual? Skin. Ah, é. Papai, bebida do cão. Ah, eu vou contar uma história agora. E vodka. Tá aqui, eu vou contar uma história pesada. Exatamente. O motivo pelo qual eu nunca mais tomei vodka na minha vida. Vodka é cor de doido, vodka. Acho que eu tomei dois porre doido que eu nunca mais. Eu não aguento nem mais sentir o cheiro. Se eu sentir o cheiro, dá vontade de vomitar. Vai por quê? E o último, pra fechar mesmo a tampa mesmo, assim, um dia eu tava lá na casa de um colega meu, aí um dia eu cheguei lá, novinho, né, e tal, e acaba, tava tomando lá, tinha um tal de Tanjal com vodka lá, né? Eita, porra, aí Tanjal. Aí eu peguei e comecei a tomar lá, comecei a frescar, esse negócio que parece um kisuke e tal, aquele negócio, né? Que o Tanjal é forte com essa porra, né? Expura a tangerina, ah, esse negócio aqui traz um... Uma creme crack aí, um biscoito recheado, aquele negócio, tá entendendo? Creme crack, meu? É, aí tumba e mel, né? Mas de repente, meu amigo, eu só me lembro eu aqui em casa, né? Deitado no chão só de cueca. Todo cagado. Não, todo cagado não, todo vomitado no chão, tá entendendo? E aí, no pior, brigando com meu irmão, o Júnior, né? Quer brigar com ele, mó putaria aqui em casa, macho. Meu pai atrás de mim, me segurando. Foi uma onda pesada, macho. Eu disse, rapaz, não posso já mais tomar vodka, não, viu? Eu estaria. Ficou de louco, viu? Ah, aconteceu isso aí comigo uma vez também. É, mas tem uns caras... Tem essa putaria, né, mano? Tem uns caras que ficam valente, né, velho? Quando bebe, né? Os caras tudo inchadosão, né? É o bebo valente. Tem vários tipos de bebo, né? O bebo valente, chorão... O rico, né? Como é que é o rico? Vai pegar tudo é por minha conta, não tem um centavo no bolso. Vai pegar, eu tô pagando. Aí não tem nada. Esse triste aí é massa, porque quando o cara bebe, né? O cara fica com o olho baixo aí, todo tristezão, chorando, né? Esse triste. E quando é o chato? Você é meu amigo. Abraça, beija, eita, esse céu. Tem um papagaio, né? Que você fica em cima de você todo tempo, você paga as coisas. Tem uns amigos da gente que é assim. Ah, macho, a minha história da vodka foi no carnaval, ó, macho. Tu é doido, macho. Eu cheguei de manhã na praça. Aí comprei aqueles cobertores de sorvete lá pro Mela Mela. Aí eu aproveitar e quando tiver bêbado, né? Pra não ficar tão bêbado. Mas peraí, mas tu queria cortar o efeito da bebida com sorvete, velho? Não, mano, cobertura de sorvete. Glicose, cara, açúcar. E é porque tava jogava nas meninas, né? Melamela, né? É, beleza. Ah, isso que foi um litro de vodka, dois litros de vodka. Só sei que quando foi acordar eu tava em Cascavel, mas eu tava em Morro Branco. Parece, onde é que eu tô, macho? Eu falo assim, pra Cascavel. Não, macho, eu não moro aqui, não. Eu moro lá em Morro Branco. E aí, o pai me deixa lá. Pegando um top aqui lá, macho. Você tava falando com quem, mano? Trocador, macho. Da top, o cara mandando descer. Já tinha acabado lá a rota dele lá. Aí eu me deixo. Aí o cara pegou. Eu sei que bem depois de 2 horas eu morro de bebo lá. Aí encontrei as doidas lá, fiquei com elas lá. Cheguei na casa em casa. Aí fizeram uma pegadinha pra mim, ó, cara. Como é que fizeram, mano? Então armador e a rede, entre o armador e a rede botaram plástico. Aí eu fui, ó, cara. Caí, mas nem senti. Quando foi no outro dia, macho, meu pescoço todo grudado, macho. Meu braço todo inchado, cai por cima do braço, macho. Pronto, aí Não sabia onde é que eu tava, mano. Parece que eu vi a visão do inferno, mano, na minha vida. Eu bebi, né? Taria. E o rum, Fernando, em Paramoti? Tem? Não, esse aí eu me caguei todinho. Caguei. A gente foi pra Paramoti e tomamos um rum. Aí veio tomar só o rum, a gente, não, vamos entrar na festa e compramos mais 2 litros de cana. Aí quando saímos da festa, tomamos lá. Eu me lembro que eu tava na praça tomando cerveja lá com o Davi e foi o Fernando vindo correndo no meio da cidade. Eu também quero. Aí tirei a cueca. Mas é aquele o clipe do Blink on the Tube, ela sai tudo correndo nu, ó. Pronto. Como é? Daquele... Vocês saíram correndo nu no meio da cidade? Foi lá no interior lá. Aí subimos no parque lá, no, tipo, lá na cidade lá, tem uns parques de diversão, né? É. Interior. Aí de noite a gente subiu no parque pra avisar. Aí tinha a menina, o Fernando passou, deu um tapa na menina. Ai, só tem tarada aqui. Aí de madrugada, menino, a gente voou no banheiro, me segurando na parede. Quando abre a porta, o Fernando todo cagado no banheiro. Só parece que geralmente vai ser aquela uma bazuca assim, no banheiro, que era o banheiro todo cagado. Né? Era privado. E ele dormindo, mas da privada, aquela posição. Assim. Não, meu amigo, tem condição não. Eu voltei. Aí dormi quando eu acordei depois. Era umas 3 horas da manhã. Quando eu 5 horas da manhã. Foda, acordei 10 horas da manhã pra ir no banheiro de novo. O banheiro tava todo limpo. Aí depois lá tinha tipo um tanque lá, que eu não consegui mais me levantar não, todo cagado dormindo dentro do tanque. Tava, mano, essa altura. Quem? Fernando, mano. Largado lá no chão. Largado já no chão. Você deu aquele que tirou força pra limpar o banheiro todinho, tinha merda em tudo que era lugar. Os caras foram lá, tiraram o Fernando do banheiro. Limparam. Não, fui só, mano, saí só. Foi limpar o banheiro, mano. Aí eu fui de volta no banheiro, o banheiro todo limpo. Só que eu não tive força pra voltar pro... Passaram um bom ar, né, no banheiro todo. Foi. Aí eu não tive força pra voltar pro quarto. Aí tinha um tanque lá, eu me deitei dentro do tanque, fiquei dormindo. Lá na hidromassagem, esperando criar força pra voltar. Ixi, mas essa saca é tão forte desse jeito, velho, que vocês dormem no vaso, mano. Não, amigo, no vaso, no tanque, onde tiver pra dormir, dorme. Ei, Moura, tu já dormiu no vaso já alguma vez? Não, isso aí em Boiaguez não chegou pra mim. É cruel, meu irmão. Tem uma pesada aqui do Magueta, viu? Conta aí. Rapaz, a gente foi pro carnaval uma vez e o Caba simplesmente chegou lá, ele e um casal, amigo deles, lá no carro, entendeu? Aí nesse primeiro dia começou o mel e não sei o que, cachaça vai, cachaça vem, e nessa época era cachaça zona mesmo, aí pior que a zona branca, né? Ixi! Aí tome mel aí. É boa, né? Quando foi no segundo dia, macho, esse casal pegou um pau de pela lá e foi embora, sabe? A mesma hora pegar as coisas e foi embora, né? Aí o Alessandro tava capotado. Né, nessa hora, né? Ficou sem as roupas. Aí, exatamente. Quando ele acordou, meu irmão, cadê minha mochila? Aí, como procurou minhas coisas, não, rapaz, o pessoal foi embora, então eles levaram, né, minha mochila e tal, aquele negócio. Aí o cara, porra, tô fudido, eu tô aqui no carnaval, praticamente no primeiro dia, porque foi na sexta-noite, né? Aí o pessoal brigou no sábado de manhã e foi embora, né? Aí, porra, tô lascado, sem roupa, sem dinheiro, que meu dinheiro tá dentro da bolsa também. Sem porra nenhuma, tô aqui só com a roupa do corpo. A pessoa, não, pode ficar aqui e tal, aquele negócio. Aí eu só sei que nesse carnaval eu não vi nem um dia ele sobra, né? Só essa vez, né? Depois, todo dia ele tava bebo cego, toda vez, né? Inclusive, até um dia ele teve uma... Convulsão. Convulsão. Ele ficou lá todo se tremendo, tanto mel, que o cara não comia não, só bebia, né? Aí ele pegou, passou os dias todinho com o mesmo calção, ainda me lembro, um calção amarelo com a lista branca. Todos os dias, né? Com a mesma calça, o mesmo bermuda, e mel vai, mel vem, não sei o quê. E ele quase não comia aquele na história, né? Aí, inclusive, até o meu primo tinha comprado uma caixa de cachaça, né? Eita, porra. E ele ficava, acordava e saia oferecendo. Ele não era dele, ficava oferecendo pra todo mundo da casa. Ei, já tomou tua dose e tal, pra todo mundo passar no meio da rua. Ei, vamos tomar um aqui e tal. E meu primo puto com ele, né? Mas no final das contas, a história que não era isso, né? O que história é que no final da. No último dia, né? Na quarta-feira de cinza, ele achou a bolsa dele debaixo da cama. Foi não. Quer dizer, ele passou o carnaval todinho coitando os outros, pedindo bebida dos outros, ganhando emprestado, cigarro, tudo, mas no final tava tudo lá na casa do lado debaixo da cama, né? Foi foda, viu? E aquela história, né? Ninguém foi cobrar, né? O carnaval saiu 0,800 pro Caba, né? A estratégia boa aí, viu? Pro Caba, né? Que tá ali, quer passar o carnaval, né? Eu me lembro também do ano a gente. A gente tava lá no Terio lá e dava pra voltar no carro da mãe do Fernando, entendeu? Aí a gente gastou... Não, vamos gastar aqui o dinheiro e comprar mais uma cachaça, né? Pra voltar. Os caras economizar, né? Era. Aí compramos mais dois litros de cana e tal, maior festa. Aí parece que no outro dia, a mãe do Fernando falou assim, ei, vocês pensam que dá pra voltar no carro ainda? Não, viu? Porque ele tem cinto traseiro, não, a gente não vou levar, não. E cadê o dinheiro agora pra voltar? O desespero. Aí a mim, não, vamos que eu pago. Minha filha, outro dia nem pra voltar mais pra casa, minha filha. Situação aqui, gastamos dinheiro. Ela, não se preocupe não, tô chamando. Aí pagou lá o primeiro dia uma caixa pra gente. No outro dia pagou mais outra. Aí no último dia, vamos pro mercado comer. Meu amor, ela disse que não tenho nem dinheiro mais pra voltar pra casa. Já tô batendo desespero aqui. Eu não sei nem como é que voltar pra casa. Aí ela pagou a panelada lá pra mim, pro Fernando e pro Zoninho. Aí na hora das finais contei, mas só o dia pra me voltar pra casa, que não tem mais não. Ela pagou a passagem, a gente voltar pra casa. Quando o cara não é bem, o cara tem que tirar coragem, viu? A gente falou isso era bom. Ei, Betinho, agora o pessoal falou muito de cachaça. A cachaça, ela é mais barata do que a cerveja, né? E muito, e o efeito lá, é o custo-benefício melhor que tem. O melhor custo-benefício que existe é a cachaça. E sem falar que não dá ressaca, acaba a corda zerada, parece nem bebeu. Netinho e... Não dá ressaca não. É mesmo? Ah, não. E sem contar que um litro é o quê? 7 conto, acaba, toma ali, fica morto de bebo e outro dia acorda zerado. Você compra um litro, você mais outro, vai passar a noite, tô tomando um litro. Tu é doido, macho. E com certeza... Menos se for o Fernando e o Neto, aí já meia hora acaba. Isso, chato. Eu, mas então quer dizer que o cara bebe cachaça pelo custo-benefício e não porque é boa. Não, depende, só empalhada é boa. Não, a cachaça é boa depois da segunda dose. É, mas agora tem essa putaria aí também, mano. O cara bebe cerveja e aí o cara fica todo tempo mijando e bebendo água, velho. Que diabo de putaria é essa, velho? Não, óbvio. Isso aqui é bom, é um feio efeito, né? É o efeito, como eu falei, o melhor custo-benefício que tem mesmo é a cachaça, não existe outro não. Cachaça no mar que dá uma suadeira. Não, no outro dia, né? Dá só mesmo uma suadeirazinha, uma sede do cão, mas acaba ficar ruim, acaba não fica não. E agora tem a putaria lá do pessoal da tarde, e os caras têm essa técnica de usar os óculos escuros, mano. Eu sei que toda segunda-feira, mano... Os caras voltam do fim de semana, todo mundo entra com os óculos escuros ali, o cara não entende nada. Teve um dia lá, mas entrou uma porrada de gente com óculos escuros, aí, vixe, meu irmão, morreu alguém aqui. Aí o cara meio assim, aí quando dá fé lá, aí vem o dono entrando de óculos escuros também. Sabe, é isso, mas né, mano, não sei o quê, o cara todo caindo de lado ali. Trabalho tem uma putaria, mano, que meu chefe, todo santo dia, mano, esse bicho bebe um litro de cachaça, né? Oxe, mano. Aí como o pessoal tá dizendo, mas ressaca esse bicho não sente não. Mas lá na sala dele, tem um banheiro, né, lá do pessoal, mano. Tu é doido, mano? É cheque, mano. 1 hora da tarde, mano. Não tem quem fique dentro da sala desse homem, mano. Cartiga zona horrível, mano. Quando bebe água, dá um susto no fígado. E aí, Fernando, e a Tati quando bebia escondido? Como era que passava o cheiro? Bebê escondido, velho, pra passar o cheiro, velho. Agora, mais massa é a história lá do espetinho, que a gente chegou lá. Espetinho aí... aqui, da Mozart Pinto aqui? Não, era um time lá no Antônio Bezerra, macho. Tinha um pagodão lá e tal. Eita. Esse espetinho aí, os caras ganham dinheiro da porra, viu, velho? Ah, tu tem que ir lá na Zara, lá perto do meu trabalho, lá. Até falei pro Theo ali na Santos Dumont, tem um cabo que tem um espetinho lá. O cabo não tem nada, cabo. Só tem o espetinho, né? O cabo bota churrasqueira na calçada, leva um isopor cheio de cerveja. Macho, lota as duas calçadas, fica entupido, macho. Até os carros ficam ruim de passar no meio, mano. Negado do shopping Aldeota, do shopping Avenida, do Plaza, vão tudo pra lá, acaba o expediente de quinta e sexta. Vão tudo pra lá encher lá com meio espetinho, mano. Tem agradecer ali os patrocinadores, né? Os espetinhos. Essa foi boa, realmente. Não agradeço. Não, mas naquela Moça Tabosa tem alguns ali, né? Na Moça Tabosa é bom porque os caras lá botam os paredão e não tem problema porque não tem vizinhança, cara. Tem uma avenida aí, mano, que eu e o Theo passa de volta do trabalho, mano. O cara bota numa esquina zona, mano, que é impossível, mano. Só um corredorzinho velho, mano. Aí tudo lotado, mano. Diabo é isso, mano. Os caras espetuzão ali do mal, mano. É porque ali tem uma faculdade perto, né, não, mano? E onde tem estudante perto, mano, o espetinho é bombado. Pois é. Espetinho é só atrativo. É a bebida. Eu lembro que tinha um espetinho aqui na Bisa de Menezes, que a gente ia comer lá. Era o seguinte, o espetinho era 75 centavos e a dose de cana 25. Toda sexta-feira eu e o Fernando, lembra, Fernando, que a gente ia? A dose era ali. Era aqueles copos de café. Como é, mano? Vocês bebiam a cana no copinho de café. É, mano, mas as doses de cachaça tem uns nomes diferentes, né? A dois terços. A terça é o burrito, burrinho, né? Ah. Aí o burrinho é aquele vendendo da Coca KS, né? Aquela garrafa. Aí tem a de um litro, a galera bota. E essa putaria do cara misturar a cachaça com coca? Eu não misturo não, cara, porque o cara leva anos e anos engarrafado ali a cachaça pra misturar com coca, velho. É tipo a tradição, né? E aí, tu toma como? Tinha eu tomo pura. Limão, mas tinha gosto com limão? Ou... Não, eu tomo a dose. Coca? Não, eu tomo a dose e depois dou uma chupada no limão, só pra tirar o gosto. O cara misturar, que leva anos e anos estudando ali, a bicha lá no galpão lá, a galera botando no alambique pra chegar e botar a coca dentro. Não tem condições, não. É, o cara tá ofendendo, né, o cara, velho. Malandro é o cara que sabe das coisas. Só de pensar que nós dois éramos dois. Pai, como a gente falou, faz muito tempo que eu não bebo cachaça, sabe? Desde quando? Só pra ter uma ideia. Sério, rapaz, uns 4 anos, por aí. 4 anos, mas já veio isso. Ah, não, né? Não, eu tomei uma dose de Serrana uma vez, um mês atrás, lá na casa do Neto. Foi só uma dose, pra uma membro assim, de valer mesmo, faz muito tempo. Porque tem essa putaria, né, mano, do cara dizer, né, mano, não bebi desde ontem, não sei. Não, mas faz tempo mesmo. Ah, mas essa cachaça tem que ficar derrubando o canhão, viu, menino? É Serrana mesmo, daquela dos... Você cheira bicho, cheirozinho de doce, de cana de açúcar, mas quando toma, menino, bicho é... Ah, tem cheiro de álcool mesmo. Ei, mas agora é putaria, velho, que eu já cheirei cachaça, né, só pra ver como é. Aí já ficou lombrado. É doido, mano. O cara cheira assim, mano. Ei, velho, a primeira vez que vocês beberam, conta aí essa parada aí. Paz, primeira vez. Nem lembra, né? Lembro sim. Aí foi na primeira vez, desde que eu fiz a primeira relação sexual. Mas foi, eu acho, uns 14, 15 anos, acho. Primeira vez que eu bebi. Foi, não, mano. Foi. 14 anos, é que tu foi comprar o presente lá da Tote lá. No shopping, a gente me encontrou e veio tomando o celular. Foi isso mesmo. Mas eu comprei no outro dia. A gente foi atrás comprar o presente lá da tia dele. Aí me conta, não, mas vamos tomar só um... Vamos comprar um celular, mas pra ver como é que é. Então, só pra galera ficar conectada, mas celular é aquela garrafinha de cana, né? É, a menorzinha. Que o pessoal chama aqui, de celulada. Né? Então vocês dois começaram a beber no mesmo dia. Aí a gente comprou aí pra tomar, a gente teve que tomar aqueles refrigerantes de Indaiá, de uva, né? As pitulinhas pequenininhas, refrigerante pequenininho. Porque eu já não gostei, né, da bicha, eu tomei o primeiro copo, aí já estragou a fórmula do cara, né, da cachaça. Aí eu não tomei mais. Aí o Fernando veio tomando, Fernando. E aí, Fernando, qual foi o estrago que teve quando tu chegou em casa? Eu vomitei só com a minha virar uma vez. Agora o pessoalzinho ali queria ajudar o lixeiro ia passando, colhendo o pé em carona. Deixa, vou te ajudar. Como é que é? Foi, o lixeiro foi passando, eu comecei a ajudar o lixeiro, comecei a pegar o lixeiro rebolado dentro do caminhão lá. Muito bebo. Claro. Bebo era pouco. Ele subiu pra pegar carona no... Vai pra onde? A gente vai pra lá mesmo. A gente subiu em cima, o lixeiro rebolou hoje também, as costas quase caem dentro do caminhão. Fui chegar em casa pra interpretar, fui dar um chute, a perna voou, caiu no chão. Mas isso essas foi só coisas, a primeira mano. Vez, né? Depois o cara já tava tranquilo. O cara tá todo batizado, né, e tal. Isso eu fui aprendendo, que não podia chegar em casa bêbado. Aí ela foi dizendo, tu vem correndo que sai o álcool, sai no suor. Aí quando bebia, vinha correndo pra cá, chegar em casa suado. Só que tirava a camisa, né? Aí vinha correndo, chegar em casa, respirava fundo, abitava a camisa, entrava, ia de logo direto pro banheiro, falava nada pra evitar. Aí depois disseram que era bom comprar cravo, né? Que tirava o gosto. Na hora mesmo, andava com um saco de cravo, todo o tempo no bolso. Chegava em casa, botava, mastigava e entrava pro banheiro. Tirou, pior que tira o hálito, viu? O cravo é, né? Bom, viu? O hálito é, da cachaça é todinho. Mas cravo é forte mesmo, né? O cara come cravo é puta merda. Pois isso é um tempo atrás, viu? Que eu ficava apanhando aqui, tá? Pensei também, né? Brincadeira. O cara começa a beber e diz: aponta bebendo com meu dinheiro, né? Com seu. Apanha do mesmo jeito. Ei, cara, e o uísque, mano? Nenhum de vocês bebe, não? Xiii, cara, o uísque eu bebo demais. Garoto. Ah, mas só quando eu posso. Acho que tomei um porre de uísque há um mês atrás aqui, mano, no condomínio, mano, foi uma putaria, viu, mano? Não, mas um dia o Theo tava falando que só sente o cheiro, tu já fica bêbado. O Theo tava falando aqui, o Theo. E uísque? Não, de tudo, cerveja, cachaça, rapaz, sentiu o cheiro. Parece, né, porque eu bebo demais, os outros só faz acompanhar, né? Ah, tá. Claro, o Fernando bebe pra ficar bem. Se for pra ficar bom, tomava remédio, né, Fernando? Exatamente, é isso. Eu também segui esse lema aí, viu? Você devia ter sido minha frase no começo, devia ter sido essa. Aí, macho, eu tomei um porre, macho, que não sei que era negada reclamando que eu tava fazendo zoada aqui embaixo. Qual era expulso do apartamento, né? Só sei que eu fui acordar, macho. Eu dormi, foi dentro do carro, macho. Quando eu acordo, macho, a putaria, macho, tem um cara chibateando a mulher no vidro do carro vizinho aqui, ó, mano. Ah, tá aí. Aí eu bebo, macho. Ei, macho, tu quer um lençol aí, doido? Aí eu falei assim, pusei, mano. Fala baixo, mano, aquela mulher que é casada, macho. O marido dela não sei o que. Ixi, doido, foi mal, ó. Pronto, quando eu fui dormir de novo, acordei 10 horas da manhã. Acordou pra beber de novo, né, velho? Depois que eu fui a própria praia, eu tomei mais duas pra lavar, pronto. Ah, novinho. Zerado. Porque um porre só cura com outro porre, né? Ressaca. É, por aí. Que tem essa. Essa putaria, mano. O cara só consegue beber uísque naqueles copinhos de uísque, é? Aquele redondinho ali. É lenda, né? É, eu bebo em qualquer coisa, não quis botar. Bebe no gargalo logo. Bebê no gargalo, eu vi uma menina bebendo, rapaz. Mas ela bebeu o uísque como se fosse água. Tu lembra, Fernando, lá em Paramoti, a menina bebendo? Eram três, entendeu? Aí duas iam pegando pela mão, uma puxou assim, as duas bateu de testa, cara, no chão, as duas bebam. É muita onda, né, mano? É, mas agora, mulher quando bebe é putaria demais, viu, mano? Rapaz, é, a maioria é comédia mesmo, viu? Tequila, quando ela bebe tequila. E tem uns que tem uns problemas nas pernas, né, mancho? Vai abrir logo, mano. Tequila é outra pesada, viu, tequila? Tequila, quando a mulher começa a beber, é arriba, abarro, acentro, adentro. Quando ela fala isso, pode vir simbólico que é loucura, viu? É total. Loucura total. É, mas tequila não tem uma parada que o cara tem que beber e ficar chacoalhando a cabeça, não, mano. Isso é um ritual que tem, né? Lá da negada faz um ritualzinho aí e tal, mas realmente não, né? Isso antes não, né? Não, eu não. Pode botar pra dentro, né? É o negócio ela me deixando dele. Agora eu acho putaria, velho. Como é o nome aí? Como é o nome daquela bebida, né? Que os caras colocam pra conservar insetos mortos. Que tem aquela putaria, né? Querosene, mano. Não. Tá falando de formal, mano? É. Não, pô. Tem uma bebida aí, mano, que o cara bota, tipo, é cobra viva dentro. Ou é morta, sei lá o quê. E... Também acho que é formal. Não, é, mas galera... Te dá não, mas, ei, calma aí, eu conheço um... Ele tem um negócio que guarda cachaça, que é um pote, você já viu, né? Que é cheio de filtro dentro, abacaxi, não sei o quê. Ah, isso aí. É tipo um filtro, né? Assim, aí enche de cachaça, aí você toma uma dose e fica logo doido. Só com uma dose, é, bicho, às vezes, ficar muito tempo guardado, né? Eu sei que eu tomei um que era um caju dentro da garrafa. Um caju grande dentro da garrafa. Essa daí do caju também eu já vi. A mulher apostou comigo. Ela disse, a gente tava lá na Praça Ferreira pra carnaval. Ela disse, a gente tava tomando um celularzinho, né? Aí ela disse, tem um cachaça lá em casa que duvido. Quem beber duas doses, fica bêbado. O povo bebe toda. Ela, duvido. A gente foi Cheguei na casa dela, ela me deu a cachaça. Pera aí, mano, vocês foram na casa de uma mulher desconhecida? Véio? Na hora não, ela me chamou. Eu cheguei lá, eu tomei a meta da cachaça dela. Ela, eu fui devolver ela, não, mas filho, você tomou quarto, outro pode levar, é prêmio. Então tá certo. Mas meu amigo sai de lá carregado. Carregado. A bicha era boa, a bicha. A cachaça ou a mulher? Todas duas. Melhor ainda era a sobrinha dela lá. Duas sobrinhas filé. Isso, cara, muito bêbado, o cara não sabia nem o nível da mulher, né? Porque tem essa paria, né? É, não existe mulher feia, existe que você bebeu pouco. Pois é. É verdade. Quer colar, o cara pega uns marmotos por causa da bebida, isso é verdade. Mas segundo, mano, vai pra estatística, né? É. Ixi, tem aquela. Ei, Fernando, aquela de lá em Paramotífera. Que eu mandei tu chutar o cachorro, tu foi pensando que era uma galinha. Não vou deixar o cachorro, não. Foi a pau, Fernando. Lembro disso, não. Eu não lembro, não fui eu. Eu vou mandar. A gente tava lá, entendeu? Aí o Fernando compramos um litro de rum Guaraná. Aí. Mais uma vez. Começou a beber sentado. Só que o malo. Maldito rum na merda. Te bebendo em pé e ele sentado, né? Aí, acabou o litro de rum, ele. Vou tomar um salário de cana, bora! Aí, tomou a metade do salário de cana e foi inventar de mijar. Rapaz, o homem saiu bom. Rapaz, quando o homem volta se segurando, volta bebê. Rapaz, a calçada, meu amigo, era pequena pra esse homem. Aí ele vem, né, chega. Ei, mano, tô melado. Mas não, tá não, mano, tá bonzinho isso aí, não, tô melado. Aí, quando o homem vira, o homem começa a provocar, mano. Começa a provocar. Aí não, filho, vamos dar uma volta aí pra melhorar. Aí peguei, ele foi comprar um sorrisal. Aí o homem, a menina, dá açúcar pra ele. A menina não me dá a calçada. Ai, esculhambar a pau da menina. A minha quer te ajudar. Eu quero que essa porra vá pra casa do caralho. A Fernanda, que é isso? Aí cheguei lá no mercantilzinho aí, com um sorrisal. Aí dei pra esse homem. É o homem sentado lá. Aí, ei, meu filho, tá vendo aquele cachorro ali, mano? Mas tu vai correr nele, dá um chute nele e tu volta. Porque... É isso. Quando ele desce junto no cachorro, o cachorro voltando, correndo atrás dele, né? Aí o susto passava o álcool, né? Olha o foguete que o cara vai me botar, mano. O cara bebe chutar o cachorro, mano. Era pronto. Hot Wheeler, né? Era um pé duro. Que agora tem um amigo meu que tava bebo, foi mexer com o jumento e levando um coice. Ainda bem que era um coice, né? E o outro que pulamos do cemitério, cara? Ah, eu queria falar com o bebo espírito aí, queria falar com as almas. Ah, almas otárias. Rapaz, é muito boneco, não sei não. E o Fernando dormiu com a boca cheia de açúcar lá no. Não sei como é que ele conseguiu dormir, não, meu amigo. Sabe por que esse paralelepípedo? Só que ele era tipo um arrudinho no porte e ele dormindo ali com a boca cheia de açúcar e assim, açúcar passando por cima. Ei, Fernando, me deixa em paz, pô, deixa eu dormir. Meu amigo, pelo menos dormindo, assim, me passando em você. E pra chegar em casa com a camisa, meu amigo, a camisa toda torta, Fernando. E os dois bebês pra conseguir botar a rede. Fernando, não tô conseguindo botar a rede aqui não. Ele tem problema, dorme no chão. Ah, bebe, né, cara? Daria. Ei, mano, agora eu me lembro que meu pai bebia muito, né, antigamente. Aí a gente tinha um cachorrinho aqui, mano, um pincher, uma cachorrinha pequena, né? Aí teve um dia, mano, que meu pai chegou bebo, aí foi entrando dentro de casa e tal, aí bateu aquela vontade de mijar, né? Não sei o que é que deu nele, velho, que ele olhou pro cachorro assim, aí parece que o cachorro se transformou num vaso sanitário, né, na mente dele. Abriu a calça assim, aí começou a mijar em cima da cara do cachorro, né? Aí o cachorro morreu, não? Não, o cachorro querendo ir pra trás, né? Assim, querendo ir pro lado, né? Ah, mas é isso aí. Sei que minha mãe olhou assim, aí, porra, não sei o que, tá mijando em cima do cachorro. A história do teu amigo lá que tava se agarrando com o cone do posto, mas é a história. Nessa aí tem duas, né? Eu estava lá no aquele posto ali da abolição com o Oswaldo Cruz, né? Ali, na época tinha ali o Forta, ali, né? Na putaria ali, pré-carnaval, só tinha aquilo. Caraca. Aí naquela época a gente tinha uma nóia de roubar os cones, né? É isso, mano. Aí eu peguei, cheguei no posto, tava lá no posto e tal. Aí a gente pagou pra botar lá gasolina, sei lá que foi, aí... Enquanto eu tava lá, o cara entrou, pegou o cone, eu nem vi o cara, mano. Viltou o cone dentro do carro. Aí quando eu tava saindo, tava eu, outro cara na frente e ele atrás, né? Aí o fantista correndo atrás da gente. É, o que foi? Alguma coisa? Devolva o cone. Aí o que cone? Quando eu olho pra trás, o cara tá agarrado com o cone. Dormindo no banco de trás. Que perigo. E a gente devolveu o cone, né? Aí outro episódio foi que a gente, garotão, né? A gente passou numa aquelas cancelas lá. Aí eu tinha uma ruma de conezinho, né? Aí a gente olhou, não tinha nenhuma viatura, né? Assim, só o pessoal lá e tal. Aí o cara, rapaz, vamos pegar esse último cone que tem aqui? O último cone. Aí o cara, beleza. Aí quando a gente foi no último cone, o cara puxou pela janela do carro, o último cone, né? Aí os cones estavam tudo amarrados um no outro, essa arca no sonho. Aí, solta. Aí derrubou os cones tudinho. Aí a gente foi simbora, deixou os cones tudo derrubado lá, mano. Comédia. Só um negócio de bebê mesmo, viu? Ô, putaria, viu, mano? É, bicho, pra ter sorte é bebê, viu? Ah, isso aí é verdade, mano. Isso é verdade mesmo, viu? Não sei como é que o cara, morto de bebo, mano, andando na rua, mano, o cara consegue voltar pra casa. Não, mas Ralvin, pior é quando você vem dirigindo, não sabe nem como é que chega em casa, guardou o carro. Ah, meu Deus. Aconteceu comigo isso aí, meu Deus. Nunca aconteceu comigo. Eu já acordei uma vez, baby, que eu corri pra garagem pra saber que o carro tá aqui, onde foi que eu deixei o carro. Aí quando cheguei, eu vi a porra, consegui guardar o carro. Nem me lembro como foi que eu cheguei com mais de guardar o carro. E é porque a garagem é bem estetinha, mano. É, mas já putaria é essa? Vocês nem lembram, mano, como é que guardou o carro? Não, mano. Uma vez eu fui pra praia, mas quando eu cheguei morto de bego no outro dia que eu fui acordar, eu tinha botado o carro de ré. Nunca na vida eu boto o carro de ré. Mas que é. Diabo é isso, mano. Escapar de blitz? Bebo. Puta merda, mano. Vamos ver, eu voltei do forró no sítio. Era na picape, vinha quatro pessoas atrás, mais duas na frente. Já era morto. E todo mundo bebe na CPRV, né? Cheio de garrafinha de long neck, né, no carro. Era garrafinha, era cachaça, era vodka. Rapaz, tinha um barman dentro do... Eu tava só esperando ele me parar na blitz, eu ia entregar a chave e ia pra casa. Não fez mais nada. Aí, rapaz, dizia que o corredor não encheu. Rapaz, desse no alívio. Me embora, cheguei bonzinho, só do susto. Geralmente acontece isso, né? A gente no instante fica bom, mas sexta passada eu vacilei, ó. A casa caiu. Eu vinha. Follow the house. É, eu tava vindo acular, vindo lá do Cangalha, né? Aí eu vinha bem bonitinho mesmo nesse dia, viu, mas vinha só o pacote. Aí eu fui lá pro Cangalha, aquele negócio e tal. Aí eu peguei já pensando nisso. Rapaz, eu vou aqui pela BR, né? Volto lá pela BR. Aí eu tava indo pela BR, né? Aí o meu primo me ligou: ei, mas vamos comer aqui no Catatal e tal. Eu digo: não, macho, vou pra cá. Não, bora. Eu tenho blitz. Não, já vim aqui, não tem blitz, não. Eu, beleza. Eu voltei, mas tava recaminho. Voltei pela Costa Soares, né? Quando de repente eu vou aqui escutando som e tal, aquele negócio, né? Distraidamente, quando eu olho a viatura do meu lado com a arma na minha cara, encosta. Como é que é, mano? O que eu tô fazendo? Encostei, né? Desce do carro com a mão na cabeça, o que é que eu tô fazendo? Aí eu parei, o cara me revistou o carro e não sei o que. Aí eu, rapaz, posso fazer uma pergunta? O que é? Por que que eu fui parado? Ele: você vinha fazendo zigue-zague na pista. Aí pronto, levou aquela velha multa, levava minha carteira de habilitação e agora eu estou aqui, desse jeito. Olha aí, macho, carinho. Ei, Joé, tu falou que o teu pai mijou em cima do cachorro, né? É. Teve uma amiga minha que fez o comprador lá de banheiro. Ela acordou bêbada, quando ela viu, foi lá em cima da mesa, mijando em cima do teclado, do computador. É verdade, cara. Trabalho, que... mano. Tem um cara lá no trabalho que ele disse que cura a ressaca nessa putaria, mano. Ele disse que ele mija na tomada da casa dele. Aí dá tipo aquele choquinho, mano. Que faz mato, né? Isso é um louco, mano. Aí no que dá aquele choquinho, ele disse que é bom, mano, na hora. Aí, pronto. Desfibrilador, é. Essa receita é tiro e queda, mano. Quem quiser tentar e tudo. Ele disse que não é muito forte não, mas porque na hora que a corrente pega, o cara dá uma tremida, né, aí... Não, é fácil que ele tá bem, não tá assim quase nada. Não, agora de peito que eu fico mais puta é quando você tá bebendo, alguém te leva pra tomar glicose, né? Ixi. Não, mas às vezes é uma salvação, cara. É nada. Ali na última, quando o cara é tanto, o cara é renovado, pronto pra outra, macho. É nada, macho. Se bem que faz 10 anos na minha vida que eu não tomo mais. Isso é pra nada, amador, mano. Isso é pra amador. Nada. É nada, macho. Eu gastei quase 100 reais pra, pra ficar bebendo, o cara vai... Joga aqui no mato, mano, glicose, macho. Mas é melhor do que, de repente, o cara, macho, tá capotado, jogado na calçada, jogado na traça, aos bueiros. É melhor o cara levantar e começar de novo, mano. Viu, as formigas na minha boca. Pois é, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? É. Aquele lado do pai d'ego. Xemar. Que tu provocou e beijou na boca da menina. Ela que beijou na minha boca, eu beijei, arrochei mesmo. Ela achando que tu tava sendo romântico, né? Aham. Eu tenho que encostar a boca e... Eu tinha vomitado e aí, não, e bebi água e tal. E depois ela que... Foi ver, né? Tem pra ver não. A galera tudo olhando, né? O cara é cheio de arroz na boca, né? Essas histórias do pai d'égua, mas é muito engraçado, mano. Tem um amigo meu, mano, o Alanzinho. Ele... Viu, tava na, tem uma boate, né, lá, tinha, né? Aí vi só aquela dona, tipo, dançando a dança da bunguinha, né, aqui. Ela rodando os funkzão, aquela com a mão no joelho e tal. E daí, bicho, gostosa. Vai, mas fiquei com ela. Mas diz aí que ela, quando acabou a música, a dona não era aleijada, mas ela andava assim, ó, puxando o joelho. Ei. É, como eu achei, eu pensava que a dona era só o filho lá e tal, mas ela não sai dessa posição não, mano. Ah, mas o que é que tem, meu bichinho, mano? É, eu tô me lembrando daquele lá do Sobrenovo das Aleijadas, mano. Conta aí, mano, qual é o negócio da história da Aleijada, hein, conta. Eu não lembro, mano, eu tava bebo. Eu tenho, velho, eu tenho. O cara do Belá disse que dá uma rola pra galejar. Ele disse que tinha uma lá, que tinha uma perna seca. Aí disse, aí disse que quando ia na rola, disse que ele botava um calcanhar dela aqui no pescoço e ficava, que calcanhar gostoso, que tornozelo gostoso. E a outra era aleijada totalmente, as muletas. Aí disse que botava ela de quarto aí, lá na hora, né? Aí disse que quando ela saiu, disse, essa onda é normal, essa muleta. Eita, essa pomba é milagrosa, ó. A bicha. Ela saiu, tô se tremendo, mas saiu andando. Pensou mais na muleta, não. Eita, como é? Já veio. Eu tenho uma pior que essa aí, eu tenho. Eu tava lá no. Na boutique zona ali, na boutique, na Rua Feitosa ali. Sei. Conhece? Tô ligado, seu diabo. Aí eu tava lá, né, e tal, garotão, dançando forrozinho, aquele negócio, né? Aí que de repente a bichinha lá do outro lado olhando, olhando e rindo, e eu, olha, rapaz, é aqui mesmo que eu vou, tá? Moreninha, cabelinho liso, gatinha e tal. E olhando aquele negócio e rindo, eu, rapaz, eu vou chegar com lá. Aí quando eu chego lá, eu, boa noite, ela... Boa noite, aí eu olhei pro gargalo maior que o meu, eu digo, é, acho que eu me enganei. Eu sou da seguinte teoria, na dúvida é melhor não ir. Exatamente. Na dúvida faz o teste do toque, né? Meu cotovelo tá sujo, deixa eu ver aqui. Eita. Tem que fazer o toque pra ver se esse peso não tem. O cotovelo tá sujo. Ainda não reconheceu. Só por você eu parei de beber. Não faço festa lá no meu apê. Já tô magrinho, voltei a correr. Todos notaram, só você não vê. Que palavrão é coisa do passado. Eu já não ando todo amarrotado. Hasta la vista, baby.